Chanel. Ítalo França, a voz que apaixona. Sim. E no silêncio da noite eu escuto a sua voz. Eu tô sozinho nesse quarto, mas eu tô pensando naquela noite. E aonde é que eu tava com a cabeça quando eu te machuquei? Quando eu te vi chorar, eu não sabia que eu te amava. Quando eu te vi com outro, meu coração estremeceu. Você passou por mim, não me reconheceu. Mas vou lutar pra ter você de volta. Vou dar um fora nele, vem ficar comigo. Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido. E dessa vez vai ser diferente. Eu posso até mentir, mas coração não mente. E dá um fora nele, vem ficar comigo. Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido. E dessa vez vai ser diferente. Eu posso até mentir, mas coração não mente. Rony na guitarra. Sucesso! RS13 Produções, meu parceiro Romildo, um abraço! E aonde é que eu tava com a cabeça quando eu te machuquei? E quando eu te vi chorar, eu não sabia que eu te amava. Quando eu te vi com outro, meu coração me estremeceu. Você passou por mim, não me reconheceu. Mas vou lutar pra ter você de volta. E dá um fora nele, vem ficar comigo. Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido. E dessa vez vai ser diferente. Eu posso até mentir, mas coração não mente. E dá um fora nele, vem ficar comigo. Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido. E dessa vez vai ser diferente. Eu posso até vencer, mas Ítalo França não me deu. E mais coração não mente.